A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É mais uma Jukebox, a caixinha mágica das recordações dos anos 70, 80 e 90, sempre as músicas mais espetaculares. E hoje vamos pegar num disco que eu ouvi até fartar. Era o disco do Terence Trent D'Arby, Wishing Well, gostava muito e ainda gosto desse álbum. Um dos primeiros CDs que eu ouvi, no meu caso. A segunda faixa, If You Let Me Stay, é a canção que vamos recordar na Jukebox, seguida de Just Can't Get Enough, dos britânicos Depeche Mode, na altura ainda com Vince Clarke, e depois na nossa Jukebox Love, ai ai ai ai ai, uma musiquinha que deu muito que ouvir, muito que dançar, fez sofrer muita gente, levou outros tantos ao altar, enfim, foi palco, foi o background para muitos, muitos romances vividos em primeira e segunda pessoa. Take My Breath Away, dos Berlin, uma música que toda a gente ouviu, de um filme que penso que também não há quem não tenha visto, Top Gun. Feitas as apresentações, estamos prontos para carregar no botãozinho e iniciar a nossa viagem no tempo. 3, 2, 1, here we go! Jukebox. Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me. Because I don't want it to leave. I definitely don't want it to leave. Just hear me out. Let me stay. I should have said that I love you. Let me stay.

Pois é, pois é. Grandes canções. Take My Breath Away dos Berlin, Just Can't Get Enough dos Depeche Mode. E lá para trás, Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Um dia destes trago aqui aquela música do Vitor Espadinha, que tem o refrão cantado mais ou menos assim. E recordarei viver. Acham que eu canto bem? Acham que eu tinha assim perfil para ir aos ídolos? Bem, vamos deixar de conversa. Nossa Jukebox hoje está concluída. Na próxima emissão há mais 3 sucessos para recordar. Até lá. Jukebox.